Na produção FAL, satisfação total, meu mano. De São Paulo Litoral. Não é diz não, porque eu não apoio essas fitas. Aí, com todo respeito, eu nunca tive nada a favor. O problema, irmão, é quando eu começo a ter conta. Entendeu? Acorda, guerreiros que assim se dizem ser, mas se contradizem por quererem ser os primeiros. Mas maloqueiro traz o que cê pode mais, por falar mais do que faz. Aí que pode. Hip hop tá no ibope, neguinho, não é peludinho. A moral vai ao fim quando faz comercial e a TV plim plim. É o milho que paga, quem escuta paga. Impressiona, mas decepciona os que flagra. É o começo da vergonha, alienação, onde os irmãos vão nos então mestres de cerimônia. Atenção, informação em vão, hoje é carro com tração. Na nova atração e chora no ultrassom Babilônia. E cês ainda abraça contribuintes do rap. Ontem ouvintes, hoje críticos de internet. Parece piada, vida sem estresse. Mas em cima do beat com o stand-up acontece. Me entristece ver e não terem a mesma visão. É dever, você vê hoje o louco é o som. Mas tá tudo bom, caralho, João. Eu cultivo a esperança, não a ilusão. Agora nossas crianças tão dentro de um caixão. É o corpo que sangra, é o pai na prisão. E o rap tá bem, né? Não a milhão. Parabéns aos profetas da nova geração. Acorda, guerreiro, que rap não é seu o primeiro. Trazendo o orgulho do gueto, é a essência de lá. E quando for bater no peito, vê se cê mantém o respeito. Que cada lugar tem sua lei e cada um tem seu lugar. Sou mais um príncipe do gueto, que também desce as ladeiras. E os castelos de madeira ainda tão nas periferias. Os menino bom tão tecendo essa teia, criando castelo de areia, ouvindo os rap de hoje em dia. Mas agora é goró, maconhas amiga. Não vejo mais chamar os moleque pra ler a bíblia. É a arte de aceitar Sodoma e Gomorra. Uns cantam por um bom lugar, outros destroem essa porra. Poluição sonora, agora eu pergunto, cadê os vagabundos que são os idealistas? Cederam a disputa, falharam na conduta. A mercê do dinheiro, viraram putas de pista. Era pra cada um de nós trazer o ideal na veia. Ser um homem na estrada morrendo, pra ser sincero. Jesus chorou na estrada da dor, 666. E hoje o demônio sorri nas ligação, 90. E aí MC, cadê vocês, voz do povo? A revolta, o estouro, o homem que se vinga. Hoje o mesmo povo ainda tem um corpo, onde os senhores de terra compraram sua língua. A fama é a amnésia, onde o MC esquece. Tando no pódio que lá fora o ódio cresce. E a fé é o ciclo onde a cultura padece. Só nos restaram discípulos, né? Porque a mídia comprou os mestres. Acorda, guerreiro, que rap não é seu primeiro. Trazendo orgulho do gueto, é a essência de lá. E quando for bater no peito, vê se cê mantém o respeito. Que cada lugar tem sua lei e cada um tem seu lugar. Acorda, guerreiro, que rap não é seu primeiro. Trazendo orgulho do gueto, é a essência de lá. E quando for bater no peito, vê se cê mantém o respeito. Que cada lugar tem sua lei e cada um tem seu lugar.